a sura dos enviados. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Pelos enviados, sucessivamente. E tempestuosos, vigorosamente. Pelos desenroladores, perfeitamente. E separadores, totalmente. E lançadores de lembrança. Para escusar ou admoestar. Por certo, o que vos é prometido sobrevirá. Então, quando as estrelas se apagarem, quando o céu tiver frestas, e quando as montanhas se desintegrarem, e quando os mensageiros se reunirem em tempo marcado, para que dia foram estes postergados? Para o dia da decisão. E o que te faz inteirar-te do que é o dia da decisão? Nesse dia, ai dos desventidores. Não aniquilamos os antepassados? Em seguida, fizemos-los seguidos pelos erradeiros? Assim, agimos com os criminosos. Nesse dia, ai dos desventidores. Não vos criamos de uma água desprezível? E fizemos-la estar em lugar estável, seguro. Até um tempo determinado? Então, determinamos a criação. Quão excelente e poderoso somos nós. Nesse dia, ai dos desmentidores. Não fizemos a terra contenedora de todos? Vivos e mortos? E nela, fizemos assentes montanhas altíssimas e demos-vos de beber água sápida? Nesse dia, ai dos desmentidores. Dir-se-lhes-á, ide ao que desmentieis. Ide a uma sombra de 3 ramificações. Não é um brátil nem vale contra a labareda. Por certo, ela tira faíscas enormes como touros, como se fossem camelos amarelos. Nesse dia, ai dos desmentidores. Esse será um dia em que eles não falarão. Nem se lhes dará permissão para isso. Então, não se escusarão. Nesse dia, ai dos desmentidores. Dir-se-lhes-á, este é o dia da decisão. Juntamo-vos e aos antepassados. Então, se tendes insídia, insidiai-me. Nesse dia, ai dos desmentidores. Por certo, os piedosos estarão entre sombras e fontes. E frutas de quanto apetecerem. Dir-se-lhes-á. Comei e bebei com deleite pelo que fazieis. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Nesse dia, ai dos desmentidores. Ó incrédulos, comei e gozai um pouco, por certo, sois criminosos. Nesse dia, ai dos desmentidores. E quando se lhes diz, curvai-vos, não se curvam. Nesse dia, ai dos desmentidores. Então, em que mensagem depois dele crerão?